foi que não vou ficar aqui parado, esperando que o passado bata minha porta. Eu é que não vou ficar aqui ligado, esperando ser chamado pra atender a ligação de ontem. Que não vou ficar me lamentando enquanto a vida vai passando, batida rumo ao futuro. Eu é que não vou ficar aqui chorando por tristezas e alegrias que passaram como passariam. Hoje é hoje, amanhã sabe Deus. Não aprende a ganhar quem não sabe perder. Hoje é hoje, amanhã sabe Deus. Não aprende a ganhar quem não sabe perder. Eu que não vou ficar aqui parado, esperando que o passado bata minha porta. Eu é que não vou ficar me lamentando enquanto a vida vai passando, batida rumo ao futuro. Hoje é hoje.